Música nova, é? Vai, solta as novas todas, chupeta. Não tem hora pra acabar. Quando acendeu pra mim o farol da paixão, meus olhos navegaram em sua direção. Milhas e milhas do cais em busca daquela paz que o meu coração sonhou. Que por você eu naufraguei, tanto que essa vida eu te amei.